Era uma vez, trevas que cobriam o mundo todo. Ouçam vocês, vou cantar a canção de um mago poderoso que lutou contra um demônio e se tornou uma lenda até os dias de hoje. Ele iluminou a terra e nós cantamos sobre todo o saúde e quem salvou o mundo da noite. E o demônio derrotado por esse herói não foi páreo. E o herói foi coroado como lendário. Esse título foi passando de mago poderoso para mago poderoso. E de repente pra crianças pelo reino todo se tornou rei mago, virou um sonho. Lembre-se dessas crianças que vão até o fim pra cumprir suas promessas. Lembre-se dessas crianças, porque eu sou uma delas. Eu vou ser o rei mago, mesmo sendo pobre não tendo família. Não me importo se tiver que arriscar, tenho que cumprir essa promessa. Porque eu vou ser o rei mago, treino até o limite, isso é todo dia. Essa motivação me diz quem mais tem, e mesmo que eu não consiga fazer mais dia. Eu vou ser o rei mago, rei mago, sou rei mago. Eu vou ser o rei mago, rei mago, sou rei mago. Eu vou ser o rei mago, rei mago, sou rei mago. Eu vou ser o rei mago, rei mago. Rasta do reino Clover. Quem diria que um dia no nosso mundo nasceria uma criança que não poderia fazer magia? E seu rei mago, seu sonho seria. Pode dizer que é impossível. Criança que cresceu naquela igreja velha, faz um bicho por nós. Sem magia, mas cuidado com a minha voz. Meu grimório é um tempo de cinco folhas. E eles não sabem o significado, pois ele é lendário e eu sou o Deus. 3 folhas é esperança, 4 folhas bom agouro.